fala, tudo bate, tudo como bate coração. De lado a lado, frente a frente, corpo a corpo, seduzindo, sedução. Vem cá, meu velho, meu menino, minha menina, você não tem solução. Abra a janela, sai da porta e vem pra cá. Acompanha a multidão, porque é um blá blá blá. É um zum zum zum. É um arerê estar com você no bate-fum. E é um blá, é um blá blá blá. É um zum zum zum. É um arerê estar com você no bate-fum. Pega daqui, pega dali, pega acolá. Bole, não me belisca, não vá me machucar. Me acotovelo, me espremo todo, não saio de lá. Eu só saio daqui, meu bem, se você chegar. Porque é um blá blá blá. É um zum zum zum. É um arerê estar com você no bate-fum. E é um blá. Chegar.